Vakilu puli mes de mai, que tu galan planto sumai, nem plantarai in ama mio. Será mai aut que sa teu liso, que li metrem per lugardai, suda de cado custa, que li metrem per sentinello sera luga l'ande la bello a come faccia e per te si ta mio la vieo vogue ta mio nei mo cauchisa o tre se te farà bene nous entre. Eu sabe bem só que farai, me nanarai, me marcarai, de chamar-se-io. Pensarai plus da questo fio, candemar-se-io revenai, d'avança porto passarai, me mandarai a Savezino. Como se porta Catarino, Catarino se porto ben, se es marida di abeluntem, amemose de la campagna, que le fai ben paire la dama. Nem porto luca peo guda, me let's passa sun custa, la noverai mai seren paire, que non pape mari cantaire.